Fox Alpha, Botão no Uno Gol. Fox Alpha Juliette no Uno Gol, 7490. Direita VN, ponto de disparo, time pronto. Autorizada, porta pronta. Na 0, na 3, na JUS. Deviation 02849. Gate right side, Azul. 02849, after deviation, fly UTG. After deviation, UTG is in detection. Autorizado, Gol no 29. Gol no 229, chama o taxi. Autorizado, push, Gol no 229. 3399, decolada 08, chame controle 19980. 19, 8, boa. Controle Salvador, 3399. 3399, contato radar na decolagem, via saída São Romulo, sub e mantém nível de voo 340. 340, está curvando na direita antes da saída para evitar a formação, então 3399. Livre desvio, estão 3399, confirme a pro por quantas milhas? Pro 230, já vai reter esse terminal, está 3399. Sim. Bom dia, Oceaner 6251, formação índio, autorização Guarulhos. Oceaner 6251, autorizado, Guarulhos 360, via PS1 0 até Taubaté, Tango Bravo Eco. Decola pista 0, fazer decolagem em curva direita. Perfil de saída São Vuno, Leda Motiva, 5432, 11980. Autorizado Guarulhos 360, Presulu 10 até Taubaté, saída São Paulo. Não, Leda Motiva, bola da 10, curva direita, aciona 5432 e o controle 198. Correto, chama pronto, portão 62, eu chamo 6251. Ficou, obrigado, senhorita. Zona 229, autorizado táxi, Patinde, ponto de espera, reporte pronto, ajuste no 094. Livre táxi, Patinde no 094, ajuste no 229. Salvadora Saner 6076, na remota solicita acionamento na posição posterior do SPEC. Quente, Oceania 6079. Está autorizada a Oceania 6079? Afirmo, no PAD 3. Afirmo, no PAD 3. Autorizado. Autorizado o acionamento posterior do Contex Oceania 6079. Então 3399, após desvio, vai direto pro base. Após desvio pro base, tá 3399. Aso 2535, portal 03, está livre, chama táxi. Bom, 229 está pronto, não foi necessário dar uma zero. Turno 229 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, bom, 229. Pushback no PAD 3, acionar 6079. Autorizado, o acionar 6079, chama o táxi. Autorizado, acionar o táxi, acionar 6079. Bom, no 229, decolar 1017, chama o controle do Salvador, 1980. 1980, ok. Controle, bom dia, eu vou 229. 229, contato radar, subavia, salvo voo para o nível 360. Positivo, temos uma formação à nossa direita aqui. Gostaria de manter a proa 120, por enquanto, ok? 5 milhas, devido à formação. Sim, sim, está livre de desvio. 3399, confirmou o controle? 150 agora para o Golem 229. Tenente, Golem 229, da Liga de Vios. Salvador, hoje chamei a 251 na ponte meia dúzia, por chegar aqui. Chamei a 251, portão 06, está autorizado, chama a táxi. Chama a táxi, obrigado. Salvador, azul 2535, procura 94, autonomia 4 horas e 30, alternando Campinas para o táxi. Autorizado táxi, direita Índia, da ponto espera da pista no 0, no ponto espera reporte pronto, QNH no 0, no 3. Direita Índia, reporta pronto, ponto espera, azul 2535. Apurando, pode ser ler da voz do Paz de Gil? 229. Eu vou no 229, suba e mantenha o nível 340, suba e mantenha o nível 340, aguardando o 360. E após o desvio, está autorizado a procura de Pubave, no 229. Pubave, melhor ainda. Obrigado, 229. É, Fiat do Destino, 340. Azul 2535 autorizado, alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável 1-0. Autorizado, alinhar e decolar, dano zero, azul 2535. Para o táxi Chanel 6079 com 108 a bordo, 4 horas e 35, alterna Galeão. 6079, aguarde para o táxi. Aguardando. O Chanel 6251, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte táxi Índia, no ponto de espera reporte pronto, QNH no 0, no 4. CN com 0 no 4, autorizado o táxi até o ponto de espera, via táxi Índia, o Chanel 6251. Oceano 6079, seguindo a aeronave da companhia, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1, e táxi em Índia no ponto de espera, reporte pronto, QNH, no 0, no 4. Autorizado o táxi seguindo a aeronave da companhia, via parte 3, parte 1, Índia no ponto de espera da 1 no 0, chama novamente, 1014, Oceaneia 6079. No centro Recife, frequência 125.1, TR 128.35, Rua 1229, bom dia. Sentido 125, Rua 1235, confere? 2835, afirmativo, bom dia. Obrigado. 119.8. Controle 119.8, azul 2535. Puxa, 625, autorizado, alinhar e manter pistão 0. Tenta ali manter no 0, 62, ponto. Salvo 1, passando 1200. Bom dia, azul 2535, contato radar, sua via salvo 1 para nível 340. Via salvo 1 para 340, azul 2535. Pronto, 9-0, 6-2-4. 6-2-5-1, autorizado decolar, pistão 0, vento calmo. Ciência de decolagem, pistão 9-0, chamé 6-2-4. Chamé 6-0, está pronto, ponto espera da 1-0. Chamé 6-0-7-9, autorizado alinhar e manter, pistão 0. Ali mantém pistão no 0, chanel 6079. Alô, muito bom dia, Avianca, Alfa Vita Papá. Alfa Vita Papá, proceda. Beleza, Antônio, reboque do pátio 3, aeropátio principal, posição 5. Autorizado, reporte para ingresso no pátio principal. Sim, reporte para ingresso no pátio principal. Na 6251, decolar 227, chame controle, 119.8. 119.8, chame 6251. Salvador, muito bom dia, chame 6251, decolado, Savono, cruzando 1.500 pés. Chame 6251, contato radar na decolagem, suba via, saída Savono para nível 360. Tem, sobe para o 360, possibilidade Valeda ou Monte Vá. Autorizada por de Leda, 62 Colo. Sente, autorizado Leda, grato, 62 Colo. Solicito autorização para negócio de aeronave do FAD 3 ao FAD principal do Pilheirão. Azul Alfa Yankee November, aguarde. Aguarde. Oceania 079, autorizado decolar, pistão no zero, vento calmo. Autorizado decolar, pistão no zero, Oceania 079. Pista 251, autônomo 2835, Brasil 2535. Salvador, Alfa Victor, faça a estação aqui, é qual que a entrada do pátio principal para a posição 5. Alfa Victor, total autorizado, reporte ao término. Gente, reporte ao término. Ana 079, decolar 231, chame controle, 119, decimal 8. 198, acionar 6079, bom dia, bom trabalho. Bom dia, acionar 6079, contato radar na decolagem, suba via aceleração voo 1 para o nível 380. Vai subir via ação voo 1 para 380, acionar 6079. bom dia, Sam. Mike, Yankee Delta, na remota 123. Mike, Yankee Delta, prossiga. Pode ser tal, por exemplo, da Delta, na remota 123, para o Piguete número 10, já contactado na Israel. Confirma o portão que está. Remota 13 para 10. Tente, autorizado, reporte ao término. Onde? Azul, Alfa e Yankee November na escuta? Na escuta. Autorizado início de reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, grato. Paulo Salvador, Azul, Alfa, Yankee November, solicitando ingresso no pátio 1. Autorizado, até o portão 01, no reporte ao término. Xenia 6079, chama centro do Recife, frequência 251, alterna 12835, Xenia 6079. Salvador, Salvador, com o Golfo Uniforme Zulu. Com o Golfo Uniforme Zulu, prossiga. Uniforme Zulu no pátio 3, posição 1 Romeu. Fornecido autorização de reboque para o pátio principal, Fier 4. Gol Golf Uniforme Zulu, autorizado início do reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Uniforme Zulu reportará para Salvador, muito bom dia. É o TAN 3171, autorização para Guarulhos, Santa Júlia. TAN 3171 autorizado para o aeroporto de Guarulhos via Upper Zulu 10, Taubaté.